vou tentar meter o meu tudo. Ei, olá, boa noite, amigos do Podcast de Pata. Bem-vindo ao nosso episódio número 3, não é isso, Milton? Sim, número 3. Yeah, hoje temos aqui uma equipe restrita, sou o Samuel e o Milton. Os outros talvez vão se juntar a nós. Hoje vamos ter um episódio um pouco rápido. Como notaram, não sei se eu tenho o vírus chinês, o Covid ou a gripe. Então, por favor, usem máscara enquanto estiver a ouvir o podcast. Hoje temos... Hoje temos dois temas. O primeiro tema é a morte do Luta Vescova, o ex-governador de Luanda e do Luiz. E também o segundo tema é o do desemprego, né? Formação superior e desemprego. Podemos começar? Bom, acho que a questão do Luta Vescova, todo mundo sabe mais ou menos o que é que se passa. O ex-governador de Luanda morreu aos 40 anos de idade, enquanto estava a exercer o cargo de governador do Luiz. Né? Perfil dele, segundo o Jornal de Angola, nasceu em 16 de maio de 1980, no município da Damba, província do Luiz. Ou seja, morreu na sua terra, praticamente, mestre em ciências jurídicas e políticas, licenciado em direito pela Universidade Católica, deputado da Assembleia Nacional. Milton, enquanto não estás a falar, mete só o mute, é por causa das crianças. Ah, ok. Luther exerceu também o cargo de secretário nacional da JMPLA e também era membro do Bureau Central, foi governador de Luanda de 2 de janeiro de 1919 a 26 de maio de 2020 e depois foi nomeado governador do Luiz, ou seja, era o seu segundo cargo a nível nacional. Então, mais ou menos isso. Tens um comentário a fazer, Milton? Acho que melhor começar com os comentários. Sim, né, é uma coisa de a morte de Luther Vescova. Apanhou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo mesmo, independentemente do posicionamento político, ideológico. E era algo meio que inesperado. Ninguém esperava. Né, que houvesse uma morte de algum governante e em particularmente o do Luther Vescova, que se não me engano um dos mais jovens do próprio governo. É de lamentar, né, por temos perdido um jovem no país, né, que já estava a fazer o seu trabalho, bom ou mal, mas estava fazendo o seu trabalho e contribuía para Angola de alguma forma. Mas a morte dele, de certa forma, também levanta já alguns questionamentos. Eu penso que nós já falamos nos podcasts passados em relação à governação, né, a governação por parte do MPLA, na questão da competência, na qualidade dos serviços prestados pelo governo angolano, pelo Estado angolano. Particularmente os serviços de saúde, né? Acompanhou a narrativa, acho que o Samuel deve ter acompanhado e alguns meios de comunicação, sobretudo privados, né? E também circulou bastante informações nas redes sociais. O Luther Vescova, ele adoece, né, com problemas respiratórios, ele vai para o hospital do Luiz. E ele tem de ser evacuado para Luanda, porque no Luiz não havia oxigênio. Né? Não havia oxigênio no hospital lá do Luiz, né? No hospital do Luiz. Numa altura em que nós temos uma pandemia, né, de doença respiratória, que inclusive é necessário o uso de respiradores e oxigênio, né? Né? E que nos leva a questionar. Não aqui falando mãos dos mortos, né? Embora que nós acabemos de ter de falar, nos leva inclusive a questionar o próprio trabalho de Luther Vescova no próprio Luiz, né? O que ele teve lá fazer durante o período em que ele teve lá trabalhar, né? sobretudo no contexto do Covid-19, em relação à saúde e a outras questões, questões mais básicas. É muito em torno disso, né, que tem se focado nas discussões. Claro, também existem as teorias de conspiração e os memes, né, em torno dessa toda a questão de Bakongo e tudo mais, mas é muito por aqui, né, que eu penso que a nossa discussão irá se focar. Sim, obrigado pelo comentário. Bom, claro, né, a primeira coisa, eu não fiz a introdução, porque era assim que eu estava lendo o artigo, mas é para meus pésamos à família e não simplesmente por ser um jovem que perdemos, que temos de estar triste, a morte de qualquer pessoa é sempre uma tristeza. Acho que as únicas mortes que não são tão tristes, às vezes são dos mais velhos, dos avós com vida bem vivida, porque ele vai descansar com Deus finalmente. É mesmo lamentável o que aconteceu, e que eu acho que o facto de ele ser tão jovem é que causou simpatia, comparando, né, com o resto dos governantes, e não só apenas do Império, mas mesmo da oposição, são normalmente já idosos. Então, um dos poucos jovens no elenco morrer, acho que isso é que causou tanta simpatia, porque as pessoas poderiam se identificar com ele, né? Agora, o que falaste sobre a questão do Hospital Moinhos, eu acho que tens um pouco de razão, porque é o seguinte: para quem não saiba, né, Angola é uma república presidencialista unitária, claro que mudaram um pouco a Constituição, mas no fundo é isso. Então, ele, como governador, era como representante direto do presidente da república naquela província, e responsável da implementação dos planos do governo central, e ao mesmo tempo também quem deveria propor ao governo central planos ou ações necessárias para a sua província. As pessoas falam muito de descentralização, mas Angola tem uma certa descentralização, porque cada governador pode até um certo ponto propor o que ele quer fazer. Então, quem se vê nos detalhes, quais são as medidas para melhoramento para preparação do sistema de saúde, para fazer face à situação do Covid, que foram tomadas, e por que, por exemplo, uma coisa tão simples como o oxigênio faltou, né? Eu acho que até agora não há nenhum tipo de desmentido oficial sobre a falta de oxigênio. Eu não vi nenhum. Visto algum mito? Na verdade, não. Outra coisa que é meio estranha, né, é o silêncio. O silêncio ensurdecedor, em torno do caso do Rescova, né, para mim já está incomodado, já está incomodado bastante, né? Não só para mim, eu penso para toda a sociedade está incomodado bastante, porque até agora não se falou oficialmente numa causa de morte, até agora não se falou, não houve nenhum tipo de comunicado de medicina legal, medicina legal, alguma coisa assim do gênero. Não há pronunciamento de nada. O único pronunciamento é que o Luther Rescova morreu. O Sérgio Luther Rescova morreu, né? Estava doente no Is, foi evacuado, foi transferido para Luanda, morreu cá em Luanda e acabou, né? Tanto que isso é que tem dado força a essas teorias de conspiração que têm surgido, que têm falado de assassinato, têm falado de Covid-19, tem se falado de um monte de coisa, porque simplesmente a presidência da República ou o Ministério de Saúde, ou quem, né, quem de direito, né, que tem oficialmente esse dever de comunicar, não comunica. Nós estamos a esquecer aqui um fato fundamental. Claro que a vida privada de indivíduos deve ser preservada, a questão da família e tudo mais. Mas nós esquecemos que presidentes e ministros, membros do governo, são pessoas públicas e são pessoas que estão em cargos e são mantidos pelo dinheiro do pagador de impostos, né? Eles são sustentados pelo contribuinte. Então, eu penso que é uma pouca vergonha o fato de que o governo nem até agora nem pensou, né? Nem colocou para fora nenhum tipo de esclarecimento em relação a essa matéria. Alguma coisa em relação a isso, Samuel? Qual a tua opinião? A minha opinião é que realmente há uma vaga sugestão que ele morreu de Covid. É uma vaga sugestão e não há, como disseste, não há nenhuma confirmação legal do que aconteceu. E a princípio eu sou a favor da questão da privacidade, né? Ele morreu, sua família se tem o direito de que seja respeitada a sua privacidade. Porém, o mais importante para mim até não é que ele seja o funcionário do Estado e que a gente tem que saber porque ele morreu, mas porque há também uma questão aqui de segurança do próprio Estado. E se há suspeita, por exemplo, de envenenamento ou mesmo de feitiço, para quem acredita nisso, então tem que ser apurado e verificado. Não, sério, olha, aqui no Congo, nos anos 1940 ou 50, tinhas caçadores de feiticeiro. Quem teve que pôr Ah. o povo? Quem teve que. Tipo Van Helsing. Mas o governo colonial belga teve que colocar todos eles na cadeia e executar alguns. O que é que eles faziam? Epá, ele chega e diz: olha, Milton, a tua mãe é uma feiticeira, se você não me deixar dormir com a tua filha, eu mato todos em casa, então. Era uma desordem. Mas, epá, se há realmente uma suspeita, tem que ser apurado. Então, eu acho que nessa parte aqui está a falhar mesmo. E uma segunda coisa que eu não percebo muito dessa história, que é o seguinte, né? Sim, devia ter um hospital público, porém, eu acho também que o WIS também deve ter algum tipo de clínica privada. Ou deveria ter. Claro que as clínicas não crescem nas árvores e dependem da capacidade econômica da zona, né, de sustentar uma clínica de certa qualidade. Ou seja, se você tem clientes que têm dinheiro para sustentar a clínica vai existir, como aqui em Londres, né? Tens uma certa média que pode ir para a Cligeste, pode ir para a London Medical Center, conseguem pagar. Então, criou-se uma clínica para atender a isso. Se o WIS não tem uma clínica privada, o problema acho que não é uma questão de falta de política do governo, mas é uma questão de falta de atividade econômica suficiente do WIS para justificar uma clínica. E eu acho que isso chega a ser um pouco mais importante e grave do que a falta de meios no hospital público. Porque ele obviamente que tinha dinheiro. Se existisse um Moda Medical Center no WIS, acho que ele conseguiria se saltar. Sim, em relação a isso, eu inclusive concordo. Eu concordo e eu já estive no WIS umas 3 ou 4 vezes. Infelizmente, no WIS, em termos de infraestrutura, o WIS é carente, né? Tanto públicas quanto privadas, né? O WIS é bastante carente em relação a isso. Mas o questionamento aqui, né, é que se espera, pelo menos, que, embora não aconteça aqui em Angola, mas espera-se que hospitais, instituições públicas tenham que prestem determinados serviços e que o prestam com alguma qualidade, embora isso não aconteça, né? E o incrível aqui, né, eu acho que é aqui o cerne da questão, é o fato de que em toda a província do Uís não ter oxigênio, né, não ter oxigênio para tratar a doença, né, do seu governador, né? E a questão que se coloca é: se não tem para o governador, né, para o governador do Uís, para um membro alto membro do governo, imagine para o cidadão comum, né, para o homem comum, para a mulher comum. Provavelmente, ele, se ele for para um hospital no WIS, ele não vai ter o devido tratamento médico, não vai ter acesso a remédios, não vai ter acesso, talvez inclusive, a exames médicos e tudo mais, né, que ele deveria ter direito, né, de receber num hospital. É muito essa a questão, né, que nós estamos num ponto, chegamos num ponto que passados 18 anos, né, 18 anos de da paz, 18 anos de da paz, numa província como do Uís, um problema de saúde respiratório, seja qual for, né, porque mesmo essa questão de ser um problema respiratório, mesmo essa questão de faltar oxigênio, é ainda suposição, não é nada oficial. São suposições, são questões que têm vindo por alto, por alguma imprensa, né? São algumas especulações. Mas supondo que isso seja verdade, né? Isso sim nos leva à velha questão de sempre, é que eles estavam governando o país há tanto tempo, mas eles não conseguiram colocar uma estrutura mínima para cuidar de algumas situações, de pequenas situações, né? A questão era, se tivesse oxigênio no UIS, Luther Escova teria morrido, né? E quantos angolanos, uigenses, têm morrido por falta de oxigênio? É muito essa a questão. Agora, em relação a ele ter Covid, só para terminar aqui, né? Eu vou já passar a palavra. Em relação a ele ter Covid, não sei se soube, mas ele foi enterrado no Benfica. Ele foi enterrado no cemitério do Benfica, não foi enterrado no Alto das Cruzes, onde é o costume, né? Onde se enterra o pessoal ligado ao governo e a alta sociedade que está no país. E no cemitério do Benfica, é onde tem sido destinado tem sido destinado o enterro do pessoal que tem falecido por Covid-19. Isso em si já seria um indicador, né, de que talvez ele tenha morrido mesmo de Covid-19. Mas como não houve nenhuma confirmação, isso tudo não passa de especulação. Sim, exatamente. Isto, até por isso que eu não gosto muito de falar coisas na base de especulação e falta de informação, né? Bom, começando o início. Primeiro, eu pessoalmente não creio que as pessoas têm direito à saúde pública. Okay? Quem acha que isso é uma coisa chocante? Concordamos. Acerca disso. Concordamos nesse ponto. Sim, eu acho que é benéfico que o Estado possa ter alguns hospitais para acudir quem não tenha. E, aliás, Angola tem os hospitais mais antigos, públicos mais antigos de África, que é a Maria Pia. É homenagem à rainha do Portugal, Maria Pia. Mas é o seguinte, não só acredito que não tenha o direito, mas, por exemplo, falaste da questão da paz, né? Há 18 anos que Angola está em paz, não se admite que... É o seguinte... A paz ou a ausência de um conflito armado não é uma condição necessária para você ter um hospital a funcionar, ou sequer para você ter um sistema de saúde a funcionar. Porque para ter um sistema de saúde a funcionar precisa de duas coisas: estrutura física, que já temos alguns, né? E dois, médicos formados. Médicos formados têm que ser o quê? São pessoas que nasceram no teu país, que receberam uma educação domiciliar de qualidade e que depois complementa com uma educação médica de qualidade. Isto aqui é isso que não existe em Angola. Isto não tem nada a ver com a paz. Mesmo em guerra isso poderia ser feito. Se não está a ser feito, nós temos um problema associado. Então é o seguinte, falar do atendimento é de qualidade, né? É o mesmo que eu disse no outro stream passado com outro amigo que ficou um pouco irritado comigo, não lembro o nome. Mas é o seguinte, me mostra uma instituição ou um setor da atividade de Angola que seja organizado, né? Enquanto não me mostrarem isso, fica difícil eu achar anormal que outra instituição, por exemplo, como o setor da saúde, seja desorganizado. Porque você vê, a construção autodirigida é desorganizada, a música é desorganizada, a cultura é desorganizada, mesmo as relações interpessoais entre as pessoas é desorganizada. Então, para mim, quando você me diz que, olha, tem mais esse setor, a polícia ou o setor da saúde que é desorganizado, é como quem diz, o cão ladra e ladrou o dia todo, se ele ladrar à noite eu não vou me assustar com isso. É parte do hábito dele, né? Então, o que falta realmente para o UIS ter um sistema de saúde moderno, ou pelo menos que possa servir as pessoas, precisa de financiamento. Precisa de financiamento e precisa de pessoas formadas nessa área. Qual é a atividade de... Já estudaste no UIS. Qual é a atividade econômica que tem lá no UIS, que pode sustentar um... Porque é o seguinte, temos a atividade primária, né, que é a produção de alguma coisa, depois temos a atividade secundária e terciária, secundária de transformação e terciária, por exemplo, como setor da saúde. Qual é a atividade econômica primária lá no UIS? É, Milton, já, você já estiveste lá. Eu só estive até na Mobil, né? Mobil é na fonte. Tem agricultura. A atividade principal é agricultura. Sim, mas é. É plantação de banana e café. Banana, café, mandioca, coisas assim do gênero. Mas eu só queria fazer aqui um comentário. Eu concordo contigo que a questão não é muito a guerra, mas a questão da guerra que eu levantei aí, a questão da paz, né? Estamos em 18 anos de paz, é que a guerra tem sido evocada, constantemente evocada como sendo o motivo do fracasso da Angola, pelo menos em termos de infraestrutura, né? Que havia guerra e tudo mais, que não foi possível criar infraestrutura por todo o país, né? Parte do país estava tomado pelo adversário, né? Pelo inimigo na altura e tudo mais. É muito mais nesse sentido de que não há nenhuma desculpa, pelo menos há 18 anos não há nenhuma desculpa em relação à guerra para legitimar ou para minimizar, né, problemas dessa natureza aqui, da falta de estrutura médica e educativa, né? Como você mesmo mencionou, o fato de que para um melhor setor de saúde é necessário financiamento, né? Concordo com isso, que é necessário financiamento para que haja profissionais, né, recursos humanos, depois recursos materiais, né, infraestrutura. O problema é que... Desculpa te cortar. É o seguinte, quando falaste, vamos sair por partes, quando falaste da atividade econômica no UIS, que é a agricultura, né? É o seguinte, essa agricultura é de autoconsumo ou tem excedente para venda? Não entendi. A agricultura no UIS é de autoconsumo ou tem excedente para venda? Ok. Eu, pelo menos no UIS, excepto o café, que eu sei que tem grande saída, eu penso que tem sido mais de... Desculpa aí. Tirando o café, que a venda é um bocadinho... Não, usaste a máscara, te contaminei. Não, desculpa, eu estava aqui a ler os comentários, alguns comentários. Tirando o café, que geralmente a venda é de maior escala, e também banana e mandioca, coisas assim do gênero, maior parte da produção agrícola é muito mais para autoconsumo, né, e para venda, mas venda em pequena escala. Não existe propriamente agricultura sendo feita a grande escala, né? Mas isso não é uma questão apenas do UIS, né? Isso sucede em quase todo o país, né? Que é um desperdício do próprio potencial agrícola, né? Porque falta de investimento, falta de infraestruturas como estradas, né? Falta de eletricidade, água e tudo mais, que tem condicionado o desenvolvimento, em particular, desse setor, né? Como disseste, o problema, o UIS é apenas uma consequência. Aquilo que ocorreu no UIS com Luther Riscova é apenas uma consequência da incompetência e da má governação, que já é sistêmica. Então, determinadas coisas não são, de certa forma, inesperadas, mas seriam um dano colateral já esperado, né? Claro que Angola espera-se que pessoas morram nos hospitais, Angola espera-se que pessoas morram de fome, Angola espera-se que pessoas não tenham dinheiro para adquirir as coisas mais básicas da vida. Mas a questão que se levanta é como é que a situação do país está tão tão frágil, tão fragmentada, mesmo após 18 anos de paz, né, sem conflito algum, sem conflito, pelo menos conflito armado, num período em que houve um boom, né, o boom do petróleo, em que o Estado tinha bastante recurso proveniente do petróleo, num período em que o Estado recebeu financiamento, né, financiamento chinês, recebeu bilhões de dólares via China, né, e tudo isso acabou por ir para bolsos, né, ir para bolsos de políticos, ir para ser utilizado para satisfazer alguns interesses políticos, interesses partidários, e pouca coisa foi de fato destinada à criação dessa infraestrutura, né, social e econômica, que provavelmente teria salvo Sérgio Lúcio Rescova. Mas antes de passar a palavra aqui para o Samuel, só para responder aqui a um comentário do Basquete do Sumbo, em relação ao fato de nós estamos por trás das câmeras. Basquete, é uma questão de conexão. É apenas para conexão. Nós demos conta que quando nós fizemos com vídeo, a conexão tende a estar instável. Então, por isso, nós preferimos desligar as câmeras e manter apenas os vídeos. E aí, Samuel? Sim, é exatamente isso. Se o Basquete puder patrocinar uma TV cabo até aqui, minha casa no SEC, eu estaria bem grato. São apenas uns 500 mil pontos. É o seguinte, eu sou proponente da ideia que a sociedade tem que ter um desenvolvimento próprio, né, além do próprio desenvolvimento fomentado pelo governo. Sim, eles tiveram acesso a alguns fundos. Esse mesmo financiamento chinês não foi uma oferta, é dinheiro que vamos ter que pagar com produção petrolífera. Então, é o seguinte, não é de graça. E eu acho que, bom, podemos dizer que não. Eles não fizeram coisas que podiam ter feito com aquele dinheiro e tudo mais. Porém, eu acho que a sociedade em si tinha que ter algum desenvolvimento próprio. E a ausência desse desenvolvimento próprio é um problema tão grave quanto os bilhões que desapareceram. E é o seguinte, não, mas Samuel, como é que seria possível a sociedade ter esse desenvolvimento próprio se nós temos um problema aqui em relação à liberdade econômica, né? Eu recentemente eu tive no ranking, no índice da Heritage Foundation, né, índice de liberdade econômica, nós estamos, Angola está no lugar 100, se eu não estou enganado, deixa aqui confirmar, deve ser 157, na posição 157. Só para você perceber a gravidade disso, nós estamos por trás do Haiti. Ou seja, nesse exato momento, o Haiti tem mais liberdade econômica do que Angola, né? Nós estamos falando do Haiti, que foi um país devastado pelo terremoto e tudo mais. O Haiti não tem governo, deve ser o motivo. A questão está aí, é que as coisas no nosso país são centralizadas, para começar, para início do conversa, as coisas no nosso país são totalmente centralizadas. O poder econômico é centralizado, o poder político é centralizado. O que impede o crescimento da iniciativa privada, né? Cá no nosso país, qualquer um que quer empreender, ele terá muita dificuldade. Falamos da burocracia, falamos da dificuldade de conseguir créditos, né? Falamos da própria falta de segurança jurídica que existe no nosso país. Então, o próprio Estado, que recebeu bilhões de dólares de financiamento, que tinha bilhões de dólares do petróleo e não fez absolutamente nada com isso, é o mesmo Estado que impede com que os próprios indivíduos, né, resolvem as questões da sua vida e resolvem de maneira espontânea as próprias questões da sociedade. Então, esse é que acaba por ser o ponto fundamental aqui. que inclusive já vou passar aqui a palavra. Acaba, resume, acaba para nós queremos só para que haver, eu tive aqui a pensar, inclusive ou ainda ontem ouvi alguém a falar disso e é uma ideia totalmente certa e é cabível aqui, é que nós temos que começar já a admitir, né, e reconhecer que há um certo padrão aqui em relação à pobreza, em relação à falta de desenvolvimento do nosso país, que é uma coisa que foi feita de maneira proposital, foi feita de maneira sistemática, né, justamente para criar um povo que é cada vez mais dependente do poder político, né, que tenha político, poder político como uma figura, uma espécie de estrutura, de instituição redentiva, né, onde ele pode buscar salvação de todos os seus problemas existenciais. Para isso, o Estado fomenta a miséria e a pobreza de todas as maneiras possíveis. E a melhor maneira de fomentar a pobreza, fomentar a miséria, é acabando com toda a forma de iniciativa econômica do nosso país. O setor formal, né, acabar com o setor produtivo, acabar com o empreendedorismo, acabar com o setor informal. Se você acordar agora e decidir fazer um negócio na rua, jungar ou qualquer coisa, tem de ter uma carga de fiscais, polícias, cavalos, cães a tua trás, justamente para te desestimular, né, a buscar o próprio sustento, para você se tornar um indivíduo cada vez mais dependente do poder político. Eu penso que em Angola nós estamos no UNO, nós pensamos que nós nos livramos disso em 92, mas na verdade não, nós ainda estamos dentro do experimento social totalitário, né, que está se criar indivíduos parasíticos, miseráveis, cada vez mais dependente do poder político. Né? E como eu disse, eu penso que isso tudo é proposital e sistemático. Milton, eu não estava a te cortar por maldade, mas vamos tentar resumir os pontos, porque também depois fica um pouco difícil a gente ter um diálogo, porque se é muita coisa ao mesmo tempo, é difícil falar de uma coisa à outra. Eu acho que aqui o importante que está a se esquecer, né? Por exemplo, falaste da concentração do poder econômico e político em Angola. Eu acho que o importante, às vezes, é que nós não conseguimos ver qual é a causa e qual é o efeito. Ou seja, a falta de liberdade econômica é causada pela concentração do poder, ou a concentração do poder é que é causada... Ou seja, o povo... Não, o que é que quer dizer assim? O povo está em si por uma ação do governo, ou o governo está em si por uma ação do povo? Eu acho que as pessoas não gostam muito de ouvir as coisas nessa vertente, porque coloca a culpa ou o ônus pela situação, não dos governantes, que são sempre o alvo número um, mas um pouco em nós. Porque para você ter um governo socialista, um governo que centralizador, né, teste sobre a sociedade, você se submeter àquilo, tens que ter uma cultura que se submete àquilo. Eu vou dar um exemplo simples. Na África do Sul, a minoria branca, que são apenas 8% da população, já não tem o poder político oficial desde 1992. Pelo menos não governam os negros e os outros povos da África do Sul como faziam antes de 1992. E não tem um governo central. Mas ainda assim, eles exercem uma política interna dentro da minoria de autogoverno e de busca da iniciativa privada. Ou seja, a perca do poder político não coincidiu com a perca do poder econômico deles, porque eles conseguiam se organizar. Então, sim, agora falta a liberdade econômica, o governo faz muitas coisas, mas qual é a cultura angolana em relação ao poder político e ao poder econômico? O que eu vejo muito é que há uma certa propensão cultural para o parasitismo ao aparelho do Estado. E eu creio que isso deve um pouco à questão da formação de Angola. Porque é o seguinte, como é que é formada Angola? É formada na base herdeira, né, do governo colonial. E antes do governo colonial, você tinha os potentados africanos. E como é que funcionavam aqueles potentados? Né? Tinhas um chefe, o chefe encontra uma fonte de renda, por exemplo, taxar caravanas que fazem comércio a longo curso. E a partir daquele dinheiro das caravanas, né, ele vai distribuindo favores aos membros da sua tribo, das tribos sob o seu comando. E as pessoas vivem para tentar captar esses favores do chefe. E como os recursos não são ilimitados, e como na política você não precisa de ter todo mundo como aliado, apenas precisa de 51% das pessoas, seu sistema democrático ou menos, seu sistema um pouco mais violento. Então, claro que, por uma questão de eficiência, tem que ser só a minoria a receber os benesses, a minoria suficiente para o chefe se manter no poder. Então, e o Estado colonial também trouxe uma outra vertente, que era o Estado moderno que existia, e todo mundo estava a tentar, né, se amarrar naquele Estado, porque se amarrar naquele Estado você tinha segurança econômica. Eu acho que isso é um certo, eu vejo uma continuidade entre esses dois aspectos até hoje. Então, para o fim dessa centralização e ter liberdade econômica, também é uma questão de mudança de atitude cultural da nossa parte. Do povo, né? Aqui alguém perguntou, por exemplo, né, o que que seria, não consegui, comentário de Dilson Santana, como seria esse desenvolvimento próprio que a sociedade deveria ter, né? Sim, o governo não facilita, porém deveria ter alguma iniciativa própria da sociedade, mesmo apesar da resistência do governo. Eu dei, por exemplo, o exemplo sul-africano. Essa minoria na África do Sul constrói universidades, faz negócios próprios, apesar dos entraves colocados a seu governo. Nós não vemos essa tentativa aqui em Angola. O que nós vemos é várias tentativas de pessoas se aproximar do poder econômico ou do poder político, ou receber o poder político a quem já o tem. E o desenvolvimento próprio seria, por exemplo, Luís, por que é que não há um hospital privado, né, que mesmo que alguém tenha que pagar, mas se você conseguir pagar, você tem acesso ao tratamento? O que é que falta? O que falta é uma falta de capacidade da economia local de sustentar essa estrutura. Eu acho que isso é muito importante. Porque esse boom do petróleo foi e veio, talvez não voltará mais. O que é que a gente vai fazer? Perdemos a oportunidade, gerar mais chances para Angola. Podes avançar, meu. Sim, em relação a isso, eu não penso, sinceramente, eu não penso que o angolano, eu já tentei analisar isso, refletir em relação a isso, que o angolano tem uma propensão natural para o paternalismo. Eu não penso muito em relação a isso, mas o que eu penso é que há bastante tempo no nosso país, eu não sei se isso vem já do período colonial, mas eu penso que não, até porque no período colonial havia bastante iniciativa econômica, mas eu vejo isso muito mais daquele período da libertação, né, da guerra da libertação, anos 60, anos 70, implementação do comunismo no país, né, tanto por oficialmente pelo governo do MPLA, mas as massas já estavam dentro de uma mentalidade revolucionária, de uma mentalidade socialista, né, tanto as ligadas à FNLA, tanto as ligadas à UNITA, né, se criou no imaginário do povo, né, do povo angolano, essa ideia do Estado paterno, né, do Estado que te alimenta, do Estado que cuida da tua saúde, do Estado que cuida, inclusive, do teu vestuário, um Estado que garante tudo da tua vida, te garante uma vida toda, né? Uma vida completa. E, sobretudo, no pessoal que cresceu, que viveu no período do comunismo, Estado do Partido Único, né? Foi construída essa mentalidade paternalista, essa mentalidade socialista, que está a ser passada até hoje nas novas gerações, de que eu tenho de esperar de determinadas coisas do Estado. O Estado tem de fazer por mim determinadas coisas, que determinadas coisas não devem ser eu a fazer por mim. O angolano médio, né, algo que me deixa surpreso, o angolano médio, se ele sair da sua casa agora e notar que a sua rua está cheia de buracos, a primeira coisa que virá à mente dele é reclamar do governo. O governo está trabalhando mal, olha aqui a rua está cheia de buracos, né? Isso é surpreendente, porque numa pessoa normal, né, com iniciativa, a primeira coisa que viria na sua cabeça é: olha, a minha rua está cheia de buracos, ou a minha rua está suja, o que eu tenho de fazer em relação a isso? Como é que eu resolvo isso? Né? A questão está aí, é que nós não temos indivíduos que têm essa mentalidade criativa, essa mentalidade de ir atrás das soluções pelos seus próprios problemas. Né? Uma questão de responsabilidade individual. Inclusive, eu penso que nós já tivemos uma live há 2 meses ou 3 meses sobre isso, que é: cada homem, cada mulher é responsável pela sua própria vida. Cada homem, cada mulher é responsável por aquilo que acontece na sua própria casa. Cada homem, cada mulher é responsável por aquilo que acontece na sua porta. Nem cada homem, cada mulher seria responsável, não por uma imposição, mas também por um senso natural de dever e um sentimento de pertença, inclusive a resolver problemas da sua própria comunidade. Como é que ele vai resolver o problema da sua própria comunidade? Através de iniciativas individuais ou iniciativa voluntária com outros, né? Criando empresas, criando associações, criando organizações não governamentais, organizações não governamentais de verdade, não essas ONGzinhas que são, na verdade, extensões do próprio Estado. Né? Com isso, indo resolver os problemas da própria comunidade. Falaste aí de hospital, por exemplo, serviço de saúde. Né? Algumas comunidades, existem bastantes comunidades, sobretudo em lugares urbanos, né? Eles podem criar pequenos centros médicos em conjunto com igrejas, em conjunto com algum empresário local, e criar um pequeno posto médico, criar alguma coisa para resolver alguns problemas da comunidade. Só que, como o angolano cresceu dentro desse imaginário marxista de que ele é um neném, de que o Estado é o pai, né, é o pai de todos, é personificado pelo presidente da República, né, seja João Lourenço, seja José Eduardo Santos, seja Agostinho Neto, isso é impossível de acontecer. Né, mas ainda assim nós conseguimos ver no angolano algum sentimento de iniciativa. Nós vimos isso nas jungueiras, que batalham dia e noite, e tudo mais. Milton, aqui tem duas coisas, né? Primeiro, a questão da iniciativa própria, sim, existe a iniciativa própria, e, por exemplo, as jungueiras é um bom exemplo, né? Estão sempre em atividades, procuram sempre negócio para fazer. Só que é o seguinte: para você ter desenvolvimento, não basta ter a questão do espírito de iniciativa, é desenvolvimento. Tens que ter o espírito de poupança, que pense no longo prazo, que é: o que é que eu posso, eu vou me sacrificar agora no futuro, investir em uma coisa que vai facilitar a minha vida, a vida dos meus filhos, até do meu neto, no futuro. E o acúmulo desses investimentos a longo prazo é que vai permitir o desenvolvimento. O que eu vejo muito em Angola é que você tem, às vezes, um espírito empreendedor, mas tem o espírito do consumo exagerado. E os nossos governantes, não só apenas do Partido no Poder, mesmo na oposição, também tem um pouco disso. Até chega a ser uma caricatura. Lembra daquele partido do Amor? Não era Partido do Amor. Era o APN, a Aliança Patriótica Nacional, do Buchechinho. Quintino Moreira. Sim, do Quintino Moreira, sim. Ela até hoje, você vê, aquele partido comprou uma frota de aços. Eles precisavam daqueles aços para fazer o quê? Sério? Sério, sim. Sim, tem alguns aços da APN que andavam por aí. Mas a certo ponto eu estou lhes criticando, mas até é bom, porque pelo menos compraram um bem fixo. Porque os outros partidos, com o dinheiro que recebiam no financiamento, esbanjaram em viagens e tudo mais. Já tem um partido, algum escândalo, que o presidente viajou para comprar material eleitoral e nem sequer voltou. Ou seja, há uma propensão para o consumo. Os políticos fazem uma caricatura daquilo, mas mesmo nas histórias normais, né? Quando, por exemplo, o empresário angolano consegue o seu primeiro grande cachê, geralmente o que acontece? Manda vir um Raptor. Uhum. Né? Manda vir um Raptor, faz uma super mansão. Então, ou seja, é por isso que eu vejo a questão cultural é necessária, porque não basta você querer ter um país moderno, com um sistema de saúde que funciona, tens que ter as atitudes que permitem que isto exista. Sem essas atitudes, você depois de ser colocado nos Estados Unidos, mas você vai destruir aquilo que você encontrou. Detroit, por exemplo, a cidade americana, está completamente destruída. Esse é o que eu queria falar em termos da cultura. E a questão do comunismo em Angola e do espírito paternalista, até um certo ponto, é compreensível, porque basta você contar como é que surgiu a sociedade moderna em Angola para você perceber o que é isso. Primeiro, tinha a questão dos chefes tradicionais e do modelo de poder, né, que eu já expliquei. E segundo, tens o caso que o Estado colonial vem, traz a economia moderna, então o Estado colonial é que literalmente constrói tudo. Constrói as estradas, constrói as escolas, constrói os hospitais e às vezes as missões protestantes ou católicas constroem também alguma coisa. Mais ou menos que o Estado colonial, já por uma falta de recursos, tudo bem? Então, por isso que eu creio que quando trouxeram para cá o comunismo, explicaram o comunismo às pessoas, as pessoas acharam que era simplesmente normal. Olha, o Estado colonial já é que construiu essas estradas e, por exemplo, e as pontes. Então, se o Estado colonial, se o novo Estado independente fizer tudo, é como se fosse o Estado colonial, tudo bem? Então, quase que naturalmente as pessoas se engataram na história. Mas também esse comunismo surge também porque quando dizem que implantou-se o comunismo em Angola, o que não te dizem que essa economia que existia no tempo colonial, eu vi uma postagem muito interessante na página Angola Conservadora, né? De como é que era a Angola antes do governo do MPLA, ou seja, antes da independência. Bom, não é justo dizer só o governo do MPLA, porque antes da independência, porque a independência não foi só um acto do MPLA, foi um acto do MPLA da FNLA e da UNITA. Todos são responsáveis disso. Sim, aquela economia que existia antes deixou de existir por quê? Deixou de existir porque quem estava a gerir e a implementar aquela economia eram os 100 mil portugueses que viviam em Angola. Então, quando depois de 74 há insegurança total e uma campanha de intimidação para eles fugirem, eles fogem, claro que eles fogem, a economia que eles criaram deixa de existir. Então, daí, quem era o único poder que podia implementar uma economia é o Estado. Então, a própria história da Angola explica um pouco porque é que nós cá chegamos. E tem que haver mesmo uma mudança de atitude. Porque pessoas independentes, né, que têm uma vida independente em si, não vão olhar para o Estado. Que sabem que parte da solução dos seus problemas estão em si próprio. Para não esgotar muito o assunto, eu acho que isso tem. Ok, tem aqui um comentário, vamos ler antes de passar para o segundo assunto que está relacionado com este aqui, do Dilson Santana. Sim, o Dilson tem razão. Haverá uma altura em que Angola vai simplesmente trabalhar para se alimentar e provavelmente vamos até ter que vender minérios apenas para se alimentar, que é o que está a acontecer agora no Congo Democrático. O Congo Democrático tem que vender todo o tipo de minério que existe debaixo do sol apenas, simplesmente, para se alimentar. E isto aqui é uma situação. Isto tem a ver não só com a questão da insegurança e da falha do governo, mas também com a questão da economia sustentável. Para teres uma economia moderna de mercado, tens que ter atitudes necessárias para essa economia existir. Sem isso, se for a economia de consumo, o caminho será o Congo. Agora, para fazer a ponte entre o primeiro assunto e o segundo, ou tens mais alguma coisa para comentar, Milton? Em relação à saúde. O que eu quero fazer com o segundo assunto? Em relação à saúde, não. Só acrescentar nisso que nós falamos da economia, do crescimento econômico, eu penso que o passo começa por liberalizar a economia. né, liberalizando a economia gradualmente, né, no início talvez as pessoas possam ficar chocadas, mas gradualmente as pessoas vão perceber que elas têm de tomar rédeas pelas suas próprias vidas e ir atrás, batalhar e solucionar os próprios problemas. Né? Se nós formos a ver o histórico, invocado aqui a história, em vários locais do mundo em que havia um forte regime comunista, né? Por exemplo, o Vietnã, né? Que teve lá um forte regime comunista, hoje o Vietnã tem crescido, né? tem crescido, tem havido lá um excelente crescimento econômico, justamente quando eles decidiram adotar uma economia de mercado, uma economia mais capitalista, e houve uma liberação da própria economia. Hoje, segundo uma pesquisa, acho que eu li lá há duas ou três semanas, 95% da população do Vietnã ama o capitalismo, né? Ama e defende até a morte o capitalismo. Né? Porque depois de eles passarem décadas sobre um governo paternalista e terem percebido a fraqueza, as falhas de um governo, desse modelo de governação, e eles viram, já eles fizeram esse contraste com o atual modelo de liberdade, que cada um se vira, eles viram que ser livre, ir atrás, e acima de tudo prosperar indo atrás, resolvendo sozinho os próprios problemas, é muito mais vantajoso do que viver sob um Estado paternalista. Eu penso muito por aí, que liberalizando a economia, fazendo as reformas econômicas necessárias, né, as pessoas vão naturalmente perceber que a liberdade é o melhor caminho, né, que elas têm de ser livres e têm de trabalhar, cada um pela sua própria vida. E olha, Milton, eu não sei se concordas, mas eu pessoalmente eu creio que a liberdade também tem que incluir a liberdade de arcar com a consequência dos seus atos. Eu concordo. Acho que, para colocar isso em termos de pobreza, desculpa lá, quer matar um mosquito, é o seguinte, às vezes a pobreza é a vida te dizer que estás no mau caminho. Então, ao invés de lamentar e pedir que alguém te ajude, senta, reflita, para saber por que você lá chegou e talvez tenhas que mudar de caminho. E nós, sendo seres humanos, às vezes, o motivo que te trouxe até onde você está são decisões que você não tomou, são decisões tomadas pelos teus pais ou pelos teus avós. Não há mais nada que você pode fazer para desfazer o que já aconteceu, apenas podes tentar tirar o teu filho ou o teu neto desse caminho. Esta é a condição humana. Por isso, teve uma postagem há pouco sobre o endeusamento dos jovens na página, né? Angola Conservadora. Mas acho também que tem aqui uma questão do endeusamento também do pobre, né? Que é a vítima inocente de tudo. Mas acho também com a liberdade econômica, também tem que se entender que há uma responsabilidade por si próprio. Por exemplo, o Vasco aqui está a dizer, olha, concordas ou está a ser muito radical? Ah, na verdade eu concordo. Eu, inclusive, eu sou aqui na turma toda, eu sou o radical, né? O libertário radical, que leva o libertarianismo até as últimas consequências. Eu, inclusive, eu levo essa questão da liberdade e da responsabilidade como sendo coleção intrínseca, no caso, elas são conexão. Estão conectadas. Então, inclusive, eu defendo e eu penso que mais tarde ou mais cedo, né, se Deus quiser, nós vamos chegar até lá, do sistema de saúde totalmente privado, sem nenhum tipo de bio, de intervenção estatal, né, onde impera a responsabilidade individual, onde todo mundo se vira e todo mundo tem de se virar. Porque liberdade é sobre isso, liberdade é sobre eu poder fazer tudo o que eu quiser, desde que eu não fira outros, né? E que eu tenho de assumir todas as responsabilidades pela minha vida, então de assumir todas as responsabilidades pelos meus atos. E eu até agora não consigo conceber assim, logicamente, ou inclusive moralmente, né, por exemplo, um sistema de saúde pública, um sistema de educação pública, justamente por isso. Porque defender que a saúde tem de ser pública é basicamente o mesmo que dizer que se um médico, que todo mundo que estuda medicina, todo mundo que estuda enfermagem, todo mundo que estuda nutrição, né, que é a minha área em particular, é por definição obrigado a prestar para mim um serviço, né, que ele é obrigado, é uma exigência natural, porque não estamos a falar de direito, não estamos a falar que algo que pertence a mim é algo ligado à minha própria natureza, que não pode ser tirado de mim. Então, é basicamente dizer a alguém que eu, Milton, como um nutricionista, eu tenho, pela natureza, eu tenho um dever irrevogável, inegável, de cuidar da saúde de alguém. Quando as coisas não funcionam aqui, não funcionam desse jeito, dessa forma. E Milton, e para resumir, também significa que eu, Samuel, tenho o direito de comer tudo que eu quiser, ficar super obeso, com 150 quilos, sofrer de problemas cardíacos, e o Milton, bom, imaginemos que você fosse cardiologista, e o Milton... o Milton tem que me tratar obrigatoriamente, apesar de que eu é que comi até o ponto de virar um caso de cardiologia. Bom, agora vamos fazer a ponte para o segundo assunto, e só para falar aqui do comentário do Vasquez, né? Para ter um TPA no estabelecimento comercial tem que ter 1 milhão de kwanza no banco. Sim, Walter, isso chama-se racionalizar os recursos. Não, qualquer negócio que não tenha movimento de caixa vai querer um de caixa e vai sobrecarregar o sistema. É simplesmente o custo que você tem que pagar para poder racionalizar os recursos entre a oferta e a demanda. Agora, o segundo tema tem a ver com o primeiro, que é o caso do jovem, né? Vou aqui ler a notícia do Che agora, aguenta. Jovem angolano formado em extração de petróleo na Ucrânia circula com cartazes em várias artérias da cidade de Luanda pedindo uma oportunidade de emprego. E colocaram aqui o contato. O cartaz diz, ele está vestido com vestes de universidade, digamos, alguém que se graduou. E o cartaz diz, preciso de emprego, sou formado em extração de petróleo e gás na Ucrânia, por favor, me dá uma oportunidade. Eu, pessoalmente, creio que isso é mais um exemplo dessa mentalidade paternalista que a gente viu há pouco tempo. Né? Porque todas as decisões feitas para se formar foi tomada pelo jovem, e agora ele quer que o papai do Estado lhe dê o emprego que ele quer. Mas eu tenho mais um comentário, mas... Além da questão paternalista, também tem a ver um pouco com a... Ok, começa primeiro, Milton, depois eu vou continuar. Sim, esse caso é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. E o que me assustou, inclusive eu fiz aquele post, né, o Samuel viu, é porque isso já não é o primeiro caso no país. Não é o primeiro caso, que se torna viral, inclusive nas redes sociais. Se não me engano, é o terceiro caso, né? Samuel, confirma aí, é o terceiro caso? Né? Porque nós tivemos do psicólogo, e é engraçado. Segundo ou terceiro caso? Engraxador. Acho que no setor petrolífero esse deve ser o segundo caso, mas também do psicólogo, sim. Exatamente. Ou seja, isso. Alguns afirmaram que se tratava de uma forma de de manifestação, de manifestarem a sua indignação pelo atual estado do país, pelo desemprego que acomete agora a nossa sociedade. Só que eu não penso dessa forma, e na verdade o próprio conteúdo do cartaz em si me levou a mudar o meu pensamento em relação a isso, né? Eu vejo isso como mais uma forma de se vitimizar. É mesmo uma forma de se vitimizar pelas dificuldades da própria vida, pelas dificuldades do próprio país, né? Como nós falamos já há alguns minutos, indivíduos devem ser responsáveis pelas suas próprias escolhas, e devem ser responsáveis né, por cada ato que eles, de forma racional, se disporam a fazer ou se disporam a executar. O que nós temos cá em Angola é jovens que vão à faculdade, vão ter algum tipo de formação acadêmica, a formação formal, acreditando de que, tendo essa formação, tendo um diploma, todos os problemas da sua vida seriam resolvidos. De que ele, só do fato de ter estudado, vai ter um emprego, vai ter um bom emprego, né? Aqui com um bom emprego, nós estamos a falar de um alto salário e nós estamos a falar, acima de tudo, de um alto salário no setor público. É uma coisa que precisa ser dita. Que todo jovem angolano, pelo menos a maioria dos jovens angolanos, quer trabalhar no setor público. E a segunda coisa é que ele pensa que só o fato dele ter terminado a faculdade, ter um diploma, ele vai ter casa, vai ter carro e já vai ter tudo. Ou seja, que o diploma garante uma vida para ti. Quando isso não é a realidade, não é a realidade em Angola, não é a realidade em nenhuma parte do mundo. Né? O teu diploma não te garante, não garante que você vai ter um emprego, não garante que você vai ser alguma coisa na vida. Ele apenas garante que você vai ter um conhecimento numa área específica. E só aqui para terminar, uma área específica, uma área específica, né? E que esse mesmo diploma, essa mesma formação que você tem, existe outros indivíduos que também têm. Então, o que a faculdade faz é que te dá capacidade para você concorrer, estar pronto na vida para concorrer por um emprego, por uma casa, por um carro, por alguma coisa. Então, é essa visão mesmo aí paternalista. Ele acha que o Estado... Então, pelo fato dele ter estudado, o Estado tem de lhe garantir determinados bens, determinadas riquezas, determinadas coisas, né, que ele não tinha de se virar, que ele não tem de concorrer, que ele não tem de ir atrás para conseguir essas coisas. Depois aí eu acrescento. Samuel, pode continuar. Sim, eu acho que eu gosto de ler o Sun Tzu, porque o Sun Tzu diz o seguinte: se queres vencer a batalha, tens que ir em ordem e a bom passo. Eu acho que vamos analisar esse problema primeiro em ordem e a bom passo. Primeiro, só temos aqui uma hora e meia, então eu vou recomendar que as pessoas vão na página da Angola, a Pátria Conservadora, né? Desculpa, o nome da página é Pátria Conservadora Angolana, e vão ver o post do nosso cota aí, que diz o seguinte: O homem ter conseguir se alimentar é como um leão que tem que conseguir se alimentar. Ou seja, se você está no desemprego e não consegue se alimentar, é como um leão que tem dentes e não consegue caçar. Então, a sobrevivência do homem depende de si próprio. E agora eu vou perguntar: quem é o responsável pelo desemprego? Né? A história aqui coloca muito no governo, mas, por exemplo, o setor petrolífero. O setor petrolífero depende... Sim, um pouco do governo em termos de políticas públicas, mas depende também do contexto internacional, do mercado internacional, até porque a maioria do petróleo não é sequer para o consumo nacional, é para a exportação. Então, qual é o controle que o governo tem sobre a economia mundial? Perto de zero. Então, se a economia mundial não está a funcionar e por isso não tem pouca atividade petrolífera em Angola, não é a culpa do governo. Então, nessa parte eu vejo que é ridículo ele andar pelo cartaz a dizer que está no desemprego. Primeira coisa. Ou seja, ele nem consegue perceber quem é o responsável da situação que ele está a viver. Segundo, quem o colocou nesta situação de ele ter uma formação em extração de petróleo e gás? Quem? Mesmo que ele for bolseiro do INAP ou de uma instituição privada, quem escolheu assinar o contrato da bolsa é ele próprio. Eu me lembro quando, antes de me formar, até antes de fazer ensino médio, eu queria fazer ciência de computação e uma tia me perguntou: Quantas pessoas você conhece que ganha dinheiro sendo cientista de computação, técnico de informática? Quanto que eles ganham? Então, isto, eu nem tinha feito médio, já estão a me orientar para escolher uma carreira que seja lucrativa. E claro, é o seguinte, você quando toma essa decisão, obviamente que você está a fazer uma aposta, está a fazer uma aposta que não vou investir 3, 4 anos da minha vida para essa formação superior, apostando que terá uma vaga para mim no futuro. Se a vaga não está lá no futuro, epa, é pá, você que fez a aposta, fizeste uma aposta, perdeu. Antigamente tinha aquela raspadinha da sorte, né? Seja o meu, visto alguém, já visto joguei. Alguém, já jogaste, eu ganhei, eu me lembro. Ganhei várias vezes. Pelo menos 1000 kwanzas. Oh, meu Deus, você ganhou o meu dinheiro. É, pá, só que eu estava sonhando com aquele 1 milhão. Mas veja, meu, você já viu alguém reclamar? Olha, eu joguei essas raspadinhas da sorte, nada ganhei. Por isso é a culpa do dono da raspadinha da sorte? Não. Você jogou, perdeu. A culpa é tua. Né? Ninguém mandou o jovem fazer curso de extração de petróleo, o jovem fez. E, aliás, ele está reclamando que não tem emprego. Ele sabe quantos técnicos formados e com experiência na área de extração de petróleo estão no desemprego nesse momento por falta de atividade do setor? São milhares. Há uma saturação do mercado neste momento. Há mais técnicos do que vagas disponíveis. Então, se ele é um técnico novo não encontra lugar, é uma realidade do mercado. Ou seja, ele nem sequer percebe a realidade do mercado de trabalho onde ele quer se inserir. Então, eu acho que é mesmo... Isso é um... Aquilo que você fala, tem razão. É uma tentativa de vitimização, porque, infelizmente, estamos na década, né, em que todo mundo é um adolescente, mesmo quando adulto. Então, por isso eu não dou... E é o seguinte, se você escolheu a área errada, não tem emprego, você tem que procurar outra área. Ou como leão, se não está a aparecer aí um bom búfalo suculento para você pegar, se calhar tens que se contatar com um coelho. Esse rapaz não mostra, mesmo em termos de recrutamento, né? Ele mostra que ele não tem espírito de iniciativa própria. Porque não tendo trabalho em sua área, ele tem que procurar trabalho em outra área. Por exemplo, naquele caso que falaste do psicólogo que virou engraxador. É pá, meu, pelo menos tens alguma coisa, que é o seguinte... O ter o diploma, o que as pessoas esquecem é que é o seguinte. Lembras quando eu falei da questão da sociedade colonial, né? É que no tempo colonial, nos anos 1940 e 50, aconteceu um fenômeno interessante que era o seguinte. É que quando começou o Estado colonial realmente em Angola, você com um diploma da quarta classe, ou certificado da quarta classe, você podia ter um emprego que pudesse sustentar uma família. Por quê? Pelo simples fato de razão que... Não existia a educação portuguesa universal antes de 1920. Quando passou a existir, com a administração colonial e tudo mais, você precisava de qualquer pessoa que soubesse ler e escrever. Então, se você tivesse a quarta classe, é como se fosse um PhD de hoje. Mas, claro, o que acontece? As pessoas notaram isso, mandaram seus filhos à escola para terem esses certificados e poderem ingressar nesses lugares de administração colonial. O que acontece? Uma saturação do mercado. Não só porque muitas pessoas a se formar nisso, também como se você tinha a imigração de colonos portugueses, que muitos também só tinham a quarta, a sexta classe, e que estavam a competir pelas mesmas vagas. Resultado, a meta subiu para depois o ensino secundário e depois o ensino superior. Ou seja, era uma fase temporária, né? Existiu realmente essa fase temporária em que você ter o diploma era o suficiente para você garantir o seu futuro pelo simples facto que havia poucas pessoas formadas. Mas essa fase já passou. Passou por quê? Por maldade do governo? Não. Passou por uma conspiração internacional de não sei o que, Bilderberg? Não. Passou porque muitas pessoas notaram essa oportunidade, todo mundo se atirou sobre essa oportunidade e agora o mercado está em um novo equilíbrio, em que você tem excesso de oferta, né, de pessoas qualificadas e poucas vagas. Então, não há paternalismo do governo que pode resolver esse problema. Ou seja, nós temos que aceitar também as condições em que nós estamos. Essa condição desse jovem, por exemplo, é que ele está formado em uma área que está em decadência por decadência do mercado internacional, onde você tem um excedente de mão de obra, porque muitas pessoas foram formadas no tempo que as operações estavam boas. Então, sabe como e é não que só, é? E não, só muito, e não só, é que é, mesmo agora, mesmo atualmente, é uma área em que é, ainda há bastante concorrência. É, aquele jovem aí provavelmente é um dos, dos 50 ou dos 100 jovens que se formaram nisso é, na Ucrânia no último ano. Muito provavelmente. Muito provável. Sim, é muito provável. Dos que se formaram na Rússia, dos que se formaram cá no país. Quer dizer, ele está numa área em que a concorrência é extrema. É muita concorrência, né? É, e seria muito mais realista para ele, sei lá, é, procurar uma outra alternativa, é, ou empreender, ou fazer alguma coisa, que aqui cá em Angola, isso muitas das vezes é mal visto, né? Tipo, você se formar numa área e não conseguir trabalhar nessa área, mas as pessoas esquecem que é a vida não é fácil, né? Que, como disseste, nós fizemos escolhas, que muitas das vezes não dão certo, né? É loteria. Se deu certo, ok. Se não deu certo, também ok. Mas ainda assim, você tem de se sustentar. Você tem de sustentar a tua família. Então, a alternativa, em vez de ficar com cartaz, na rua, a pedir emprego numa área que é extremamente concorrida, que tal ele fazer tirar cópia do seu currículo e pedir um outro emprego qualquer, sei lá, como professor de matemática, ou como professor de física, ou uma outra profissão qualquer, né? Justamente para poder, poder ter um sustento na própria vida, e para poder ter pelo menos uma direção, né? E para ser possível, para que permita, ele realizar os próximos passos e tomar um rumo da própria vida. Né, que, o que me parece que aquele jovem particular, é, ele não pensa muito em relação a isso. Sim, exatamente. E eu acho que este é um dos problemas também do uso que está se fazendo da formação superior aqui em Angola. Né? Que é o seguinte, é um bilhete de passagem para subir de classe social. Em vez de ser, digamos, a formação de um homem maduro que é capaz de resolver problemas. Então, se ele tivesse essa formação, ele poderia encontrar ou até poderia criar uma nova oportunidade. Porque é o seguinte, as pessoas também esquecem que a economia comunista não funciona. Não há um país do mundo que a economia comunista tenha funcionado. Mesmo a Rússia, que foi o país comunista mais poderoso do mundo, por que a Rússia conseguiu isso? Um, porque a Rússia era e ainda é o maior império colonial que existe no mundo. A Rússia europeia está colonizando, ou colonizou, uma parte da Ásia que é enorme e que é extremamente rica. A Rússia tem acesso a riquezas enormes. Dois, a Rússia era a maior economia, era a economia que mais cresceu no fim do século XIX até a Revolução Russa. Três, a Rússia recebeu subsídios bilionários. Vocês podem ler isso no livro do Anthony Sutton, O Melhor Inimigo que o Dinheiro Pode Comprar, The Best Enemy Money Can Buy. A Rússia foi financiada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra durante a Segunda Guerra e um pouco depois, com bilhões de dólares e transferência direta de tecnologia. E quatro, a Rússia roubou mesmo, pilhou a Alemanha e o leste europeu de todo tipo de maquinaria e capital humano possível e imaginável que utilizou para desenvolver a sua economia. Ou seja, Angola não tem essas quatro coisas. Né? Se alguém, Milton, se tens um feitiço para a gente colonizar aí parte da Lua de forma secreta, por favor, partilha conosco. Porque nós não temos nenhuma dessas quatro coisas, então aqui o comunismo não vai funcionar. Se não funciona com essas quatro vantagens, aqui não vai funcionar. Então as pessoas têm que esquecer essa tendência de de achar que é possível uma economia planeada e que o governo está falhando numa economia planeada, que o próprio governo já desistiu oficialmente, pelo menos em 1992. Sim, é muito por aí. É a velha questão do paternalismo. É que para a maioria dos jovens, nós ainda, inclusive já fizemos uma postagem sobre isso, eu vou repostar. Para a maioria dos jovens, eles procuram estabilidade acima de tudo. Estabilidade acima de tudo e facilidade na vida. Essa é que é a grande questão, facilidades. É tudo fácil. Mas por quê? Porque o jovem... Por quê? Desculpa te interromper, mas para ser mais dinâmico. Por quê? Porque o jovem é o camarada que ainda há poucos meses atrás estava a viver à custa de quem? E sob a proteção de quem? Do seu pai. Exatamente. E o pai nunca é duro demais com seu filho. Ou seja, exatamente. Ele isola o filho das consequências dos seus próprios atos. Então, este gajo que depois de virar jovem, ele vai procurar continuar na vida adulta aquilo que ele já estava até antes, né? Exato, vai buscar esse pai no Estado. Só que ele esquece, né? Só que ele esquece que isso não funciona, isso não tem, isso não funciona a longo prazo. Inclusive, o nosso país hoje está vivendo consequência disso. É que o nosso país está falido, mas só que a máquina pública é tanta no nosso país que isso se tornou completamente insustentável, né? Se tornou muito complicado o Estado. Como é que o Estado vai salvar a economia enquanto mantém milhares de pessoas que a maioria não faz nada? A maioria é pouco produtiva, né? Mas o Estado é obrigado a manter essas pessoas no funcionalismo público. Só para ter ideia, algo surpreendente é que 95% do orçamento da defesa no nosso país, 95% é destinado a salários. 95% do orçamento da defesa que o pessoal vive a reclamar que é muito elevado, que o país destina muita verba para a defesa, mas o país só destina tanta verba para a defesa porque tem muita gente nas Forças Armadas, né, o recrutamento é feito anualmente, e apenas por isso. Porque todo mundo quer ter uma vida tranquila à custa do Estado, à custa de todo mundo. Né? E ninguém está disposto a batalhar aí atrás por conta própria, né? É uma daquelas coisas deixa eu terminar aqui só para concordar com se vais concordar comigo, mas essa coisa da força de segurança do exército. E uma coisa engraçada é que é o seguinte: se você colocar essas pessoas no olho da rua, né, demitir-as das Forças Armadas, o que, que vão fazer? Vão fazer manifestação para ser integrado na polícia. Exatamente. Que é uma coisa bizarra. É como lembras que no primeiro podcast nós falávamos da questão do Ministério das Finanças, quando o Ministério das Finanças, né, o governo, na verdade, fechou os institutos. Fechou mais de 50 institutos. Institutos e departamentos do Estado. O governo fez isso, mas surpreendentemente, o governo não cortou o pessoal, não houve corte de pessoal. Ou seja, eles fecharam gabinetes, ok, reduziram a burocracia, provavelmente, mas não houve corte de pessoal. Ou seja, que a folha salarial continua mais ou menos a mesma. Então não está se fazendo nada. Quer dizer, é uma tentativa de se reduzir o Estado, tipo, oficialmente se reduziu o Estado, se cortou departamentos, mas na prática não se reduziu absolutamente nada, porque todo mundo que estava no Instituto de X, Departamento de X, simplesmente foi alocado para outro lugar. É basicamente essa dança que tem sido feita em Angola, quando se fala de, eles têm um nome, acho que é de desmobilizar, né? Não sei se essa expressão correta seria desmobilizar as Forças Armadas, eles estão simplesmente a falar de enviar todo mundo para a polícia. Nunca, eles nunca falam de, olha, temos tanta gente nas Forças Armadas, vamos mandar para casa, ah, vamos nos mandar para casa e cada um se vira. E olha uma coisa interessante, eu lanço esse apelo e esse desafio aos nossos ouvintes. E aliás, eu acho que temos que fazer esse post nas páginas, que é, veja, tiram fotos de quantos carros de institutos do Estado Nacional você vê pela rua. Carros atribuídos. Porque é o seguinte, aqui em Angola funciona assim. Se você tem um carro e aquele carro tem a etiqueta, é porque aquele carro pertence à instituição. Então tem que ter a etiqueta. Ou seja, o truque é o seguinte. Uma instituição privada ou pública pode comprar um carro para o seu funcionário. Correto? Sim, pode. É normal. Sim, é normal. Porém, o carro tem que ter uma etiqueta aqui da instituição e a pessoa que está andando com o carro tem que ter uma declaração da instituição que diga, que justifica o porquê que a pessoa está andando com aquela viatura. Então, qual é o truque que agora que se faz? É você ver instituições privadas ou públicas que atribuem carros aos seus funcionários assim a seu belo prazer, como se fosse jinguba. E você vê, por exemplo, eu vi outro dia no Quilamba um carro que é o Instituto Nacional de Promoção da Agricultura, qualquer coisa assim. E qual é o carro? O carro é um Chef Máquina Último Grito, matrícula H. Eu pergunto, os 50 a 70 mil dólares gastos para a compra desse carro está a fomentar como a agricultura? Essa é a grande questão. Sim, esse exemplo para mim me traz naquilo que eu falei antes, a questão da cultura. Tens uma cultura de consumo, vais ter um Estado fora do tamanho e paternalista. Porque é o seguinte, o Estado é uma abstração, mas é criado por pessoas. E há aquilo que o FAI é que falava, né? Você tem atos que são consequências da... Ou seja, circunstâncias que são consequências diretas da ação humana e da vontade humana, alguém quis que seja assim. Você tem outras circunstâncias que são o fruto, né, de ações humanas descoordenadas, mas cuja o desfecho lógico é a situação onde você está, que é a questão, por exemplo, do Estado. Não é que se decidiu, olha, nós vamos ter um Estado super gordo e falido. Não, é que simplesmente é o seguinte, a atitude da cultura ambiente, sendo uma atitude de consumo, então o que é que é? Epá, eu estou aqui, me deram uma secretaria... E Milton não está fazendo nada em meu cama, eu também vou lhe dar aí um emprego. Ah, nós não precisamos de mais uma pessoa aqui no departamento, não tem problema. Cria uma vaga, inventa uma vaga qualquer, o Milton duplica o trabalho de uma outra pessoa, do Zé Palanca, por exemplo. E olha, o Milton já está aqui há muito tempo, o salário dele é baixo, mas ele me pediu até que fazer uma coisa pelo meu público. Epa, vou lhe dar um carro atribuído. E assim vai crescendo as coisas. Muitos desses empregos que há em Angola foram surgindo disso. Ou seja, há uma questão, sim, pode haver uma questão política, pode haver uma questão ideológica, mas também creio que é uma questão de atitude pessoal do consumo, cultura do consumo. Sem mudança da cultura do consumo, não se mudará também o Estado. Porque parece uma difamação quando dizem que não adianta colocar a oposição no poder, porque essa morte de fome vão querer primeiro comer, né? Parece difamação, mas tem sentido e tem lógica. Na verdade, faz muito sentido. Sim, e é o que está acontecendo no Congo Democrático. O presidente Tshisekedi. O Tshisekedi está a criar, ele cria uma secretaria da presidência da República de dois em dois meses. Por exemplo, a última que ele criou é uma secretaria para mídias digitais. Ou seja, criou um departamento de Facebook dentro da presidência. Uau! E a folha de salário da presidência do Tshisekedi, da presidência, a instituição, ele aumentou quase 1.500 pessoas que estão na folha de salário da presidência. Assessores, tem 5, 6 assessores. Assessor do assessor do assessor do assessor. Então, ou seja, por quê? Porque são pessoas que estão na política e ele não tem um sustento próprio. Então... Claro, quando ele encontrar uma xuxa estatal, ele vai se agarrar. Então, eu creio que a questão da cultura do consumo é muito importante e é um trabalho que a gente devia fazer. Sem mudar essa cultura, acho que não muda o tamanho do Estado. Sim, mas Samuel, Eu acho que o Samuel no começo falou da questão das causas e consequências. Essa cultura do consumismo não seria uma consequência natural de um Estado já grande, de um Estado gordo? Porque um Estado grande, gordo, ineficiente, ele tende a fomentar a corrupção. Tende a fomentar a corrupção e, naturalmente, irá estimular comportamentos desse tipo. Né? Se você tem acesso, por exemplo, ao diretor do gabinete, do instituto qualquer ou de um departamento qualquer, como o deste do Ministério da Agricultura, que não é fiscalizado por praticamente ninguém, tem acesso a fundos e mundos, né? Ele pode facilmente desviar dinheiro, pode facilmente nomear amigos, né? Esse todo nepotismo e tudo mais. Então, eu vejo que tudo isso acaba por ser uma consequência do Estado grande, do Estado gordo, do Estado obeso, do que propriamente algo que em si tenha causado, tenha permitido que o Estado seja dessa forma. Embora que seja também um sistema que se mantém, né? Que o Estado grande, obeso, cria indivíduos, instituições dessa natureza, e essa natureza ajuda a sustentar esse Estado obeso, Estado ineficiente. Eu vejo muito mais dessa forma. E eu concordo que tanto a oposição, tanto o MPLA, são iguais nessa questão. Porque, na prática, tanto o MPLA, tanto a oposição são angolanos. Eles são angolanos e o angolano tem uma mentalidade. Tá construído na mente do angolano. Tanto na oposição, tanto na situação, né? Essa ideia do Estado paternalista, do Estado grande, do Estado que resolve tudo. Porque tanto a oposição, tanto o MPLA, eles partem de uma raiz, do pensamento de uma raiz marxista. Todos eles são marxistas, todos eles são socialistas, todos eles partem dessa ideia de que o Estado tem de cuidar de todas as coisas, o Estado é o salvador que tem de resolver todos os problemas. Então, para mim, é natural pensar que um militante da UNITA, um militante da TAS, um militante da FNLA, quando estiver a exercer um cargo público, ele faça exatamente a mesma coisa que o MPLA esteve a fazer durante esses 45 anos. Né? Para mim, é uma leitura natural, né? Dos fatos. Não sei o que pensa em relação a isso. Podemos discordar qual é a causa e a consequência, mas vamos concordar e discordar por aqui, porque também já estamos a uma hora e meia e os outros camaradas não entraram mais. Acho que para o podcast de hoje podemos ficar por aqui. Não. Podemos ficar mesmo por aqui. Agradeço a todos que participaram. Agradeço a todos que participaram, que nos puderam acompanhar, e também agradeço a todos que mais tarde poderão assistir ou ouvir aqui a nossa live podcast. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, Instituto Liberdade Angola e Pátria Conservadora Angolana. Nós iremos, ao longo da semana, fazer algumas postagens de alguns temas que foram aqui levantados. Samuel? Um abraço aí, feliz noite para todos. Sim, e falando, tenho aqui um projeto, outro, que não é este projeto aqui, mas falando, por exemplo, falaste um pouco da questão da UNITA. Então, um outro projeto em paralelo que eu tenho, pessoal, que é do Clube do Livro, vai ter uma entrevista com a Floribela Malaquias, que é autora do livro... Polêmica. Sim, um livro polêmico, Heroínas da Liberdade, né? Memória de Guerra e de um Feminicídio, né? Eu li o livro e acho que é muito importante para entender um pouco a questão da mentalidade da UNITA, a oposição possível e provável que é a alternativa democrática, né? Aí, Samuel, eu acho que depois da live vai ter que desaparecer durante algum tempo. Ah, é? Epa, vou meter todas as minhas redes sociais no mute durante uns 2 meses. Deixa uma semana, depois volta. Porque certo pessoal que ouviram ou ficaram a saber da live vão cair em cima. Epa, que sejam bem-vindos. Nós aqui estamos para discutir ideias e fatos. E o mais importante é partilhar. Bom, um abraço aí, feliz noite a todos. Obrigado por participar e ouvir aqui o nosso podcast. Força aí, meu.